Id, ego e superego são nomes de três partes da personalidade humana, segundo a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. De acordo com Freud, essas três partes se combinam para criar o complexo comportamento dos seres humanos. Porém, elas geralmente não se dão muito bem. Have you ever felt? Are you listening? O id é a parte mais básica da personalidade e quer gratificação imediata para nossos desejos e necessidades. Por exemplo, Bruno estava com sede em um restaurante. Em vez de esperar o garçom para reabastecer seu copo de suco, ela estendeu a mão sobre a mesa e bebeu do copo de Marcos sem pedir. Um bebê, com fome, chorou até que ele foi alimentado. Uma criança, que queria outra porção de sobremesa, reclamou incessantemente até receber outra porção de sobremesa. Numa Black Friday, os clientes ficaram tão obcecados para comprar produtos em promoção que empurraram os outros para fora do seu caminho e pisaram neles, sem pensar duas vezes antes de magoar as pessoas, se isso significasse que eles poderiam obter o que eles queriam, que eram os produtos com o preço bem abaixo do normal, ou não. O ego lida com a realidade, tentando satisfazer os desejos do id de uma forma que é socialmente aceitável no mundo. Isso pode significar adiar a gratificação. O ego reconhece que as outras pessoas têm necessidades e desejos também, e que ser egoísta nem sempre é bom para nós a longo prazo. Por exemplo, Bruno estava com sede, no entanto, ela sabia que o garçom iria voltar em breve para reabastecer seu copo de suco, então ela esperou até obter uma nova bebida pelas mãos do garçom, mesmo que ela realmente só quisesse beber do copo de Marcos sem precisar pedir. Maria realmente queria o colar de sua mãe, mas sabia que sua mãe ficaria com raiva se ela pegasse sem pedir, então ela primeiro perguntou a sua mãe se poderia usar. A mãe de Kátia tinha dado a ela R$25 para comprar mantimentos para o jantar naquela noite. No supermercado, Kátia viu um pote de Nutella e um Kinder Ovo e queria usar os R$25 para comprar. No entanto, se ela gastasse dinheiro na Nutella e no Kinder Ovo, ela não teria o suficiente para comprar os mantimentos, por isso ela decidiu que era melhor não satisfazer o desejo dela. O superego, que se desenvolve mais tarde, é baseado na moral e julgamento sobre o certo e errado. Mesmo que o superego e o ego possam chegar à mesma decisão sobre algo, a razão do superego para essa decisão é mais baseada em valores morais, enquanto a decisão do ego baseia-se mais no que os outros vão pensar ou nas consequências que uma ação pode acarretar. Por exemplo, no trabalho, Tomás teve muitas oportunidades de ser infiel à sua esposa, no entanto, ele sabia o dano que tal comportamento teria sobre a sua família, por isso tomou a decisão de evitar o contato com as mulheres que haviam manifestado interesse nele. Um atendente de caixa de um restaurante só cobrou do casal por uma refeição, apesar de eles terem comido duas. Eles poderiam ter ido embora apenas pagando por uma refeição, mas eles apontaram o erro do caixa e se ofereceram para pagar por ambas as refeições. Eles queriam ser honestos e sabiam que o dono do restaurante e os funcionários precisariam do dinheiro para ganhar a vida. Na escola, duas crianças estavam tirando sarro de Joaquim porque ele usava óculos. João foi tentado a juntar-se para que pudesse se enturmar e tirar sarro de Joaquim, mas quando ele pensou sobre o quão ruim Joaquim se sentiria, ele se recusou a tirar sarro também. Id, ego e superego trabalham juntos na criação do comportamento. O id cria as demandas, o ego acrescenta as necessidades da realidade e o superego acrescenta a moral à ação que é tomada. O último exemplo de hoje. Você, nesse momento, pode estar querendo ir assaltar a geladeira ou ver o que tem para comer. Isso é coisa do id, que ele quer satisfação imediata para suas necessidades ou vontades. Porém, o superego diz que o certo a se fazer é você curtir esse vídeo e compartilhar nas suas redes sociais. O ego, então, vai mediar essa briga entre superego e id e vai decidir que realmente é melhor você curtir o vídeo e se inscrever no canal para assistir os próximos vídeos também.